Prova de reconhecimento de quinto grau. Reconhecimento de intervalos. A linha A, quatro intervalos melódicos. A linha B, quatro intervalos harmónicos. Segundo exercício, três sequências de intervalos. Cada intervalo, cada sequência tem quatro sons, três intervalos. Sequência A. Sequência B. Sequência C. Reconhecimento de acordes perfeito maior e perfeito menor com inversões. Não existe o estado fundamental. Assinalar com B, primeira inversão, e C, segunda inversão. Reconhecimento das inversões do acorde sétima dominante sem o estado fundamental, apenas B, C e D. Reconhecimento de acordes sem indicar a inversão. Prova rítmica. Duas pulsações e apoio em divisão binária. A linha B, duas pulsações em divisão ternária. A colcheia. A